sei que você me espera do outro lado da janela. Seu pai falando grosso olhou pra mim. Meu Deus do céu, vai ser o fim. E o que é que eu faço agora que você chamou? Disse que era comigo, vi que ele não ligava só pra ver você. Disse que era comigo, vi que ele não ligava só pra ver você. Sei que você me espera do outro lado da janela. Seu pai falando grosso olhou pra mim. Meu Deus do céu, vai ser o fim. E o que é que eu faço agora que você chamou? Fingi que era comigo, vi que ele não ligava só pra ver você. Fingi que era comigo, sua mãe chorava só pra ver você. Só pra ver você. Só pra ver você. Só pra ver.